Capítulo 6. Perdoe com ambas as mãos. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, versos 21 a 22. Todos, e não importa quem você seja, tem sofrido alguma injustiça em algum momento da vida. Quando isso acontece, surge a pergunta: eu perdoarei? Conseguirei perdoar? Reza a lenda que o primeiro-ministro espanhol Ramón María Narváez, já no leito de morte, pediu a presença de um padre. Vossa Excelência perdoou a todos os seus inimigos? O padre perguntou. Não preciso perdoar os meus inimigos, Narváez respondeu. Mandei executar todos eles, concluiu. Apesar de claramente não ser uma reação muito saudável, ela parece ser bem mais fácil do que descobrir uma maneira de perdoarmos aqueles que nos fizeram mal. O perdão é provavelmente uma das coisas mais difíceis de serem oferecidas pelo ser humano. Apesar de termos recebido o perdão como bênção gratuita e presente não merecido de Deus, o perdão é também o maior desafio da nossa vida. Deus pede que devolvamos esse presente e ofereçamos esse mesmo perdão a outros. Perdoar a uma pessoa não significa dizer que aquilo que ela fez não importa. Perdoar não significa jogar um cobertor sobre o pecado. Dizer "eu lhe perdoo" não é simplesmente a resposta a "sinto muito", como quando você diz "tudo bem". Quando alguém lhe pergunta como você está, perdoar significa dizer: você não me deve nada por aquilo que fez. Quando oferecemos perdão a outros, estamos nos tirando da equação e dizendo-lhes que agora a questão precisará ser resolvida entre eles e Deus. Quando recebemos perdão de Deus, isso significa que Ele prometeu purificar-nos e não se lembrar mais dos nossos pecados. Certa vez, a fundadora da Cruz Vermelha norte-americana, Clara Barton, foi lembrada de uma injustiça que ela sofrera muitos anos atrás. Você não se lembra? Perguntaram a ela. Não, Clara respondeu com firmeza. E complementa: eu me lembro perfeitamente de ter esquecido aquilo. Quando Deus não se lembra dos nossos pecados, não se trata desse tipo de esquecimento, mas da decisão de não mais ficar relembrando e mencionando aquilo. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Salmo 103, verso 12. Da mesma forma, podemos não nos esquecer das coisas que sofremos por meio de outros, mas podemos dizer: Deus, quero mostrar a essa pessoa o mesmo perdão que tu me mostrastes, não importa o que ela tenha feito. Primeiro, quando você era criança, alguma de suas coleguinhas lhe fez alguma coisa que você não quis perdoar? Tem ficado mais fácil ou mais difícil perdoar na medida em que você cresceu? Segundo, elementos do seu passado ferido podem ter ocorrido por causa dos atos de outras pessoas. Faça uma lista com as desculpas que você tem usado para não estender o perdão àquelas pessoas. Quando o Senhor perdoa os nossos pecados, Ele não diz: sem problema, afinal de contas, o que você fez não foi grave. Ele sabe não só quão sério é o nosso pecado, mas também exatamente o quanto ou não nós nos arrependemos. E Ele sabe também exatamente o quanto Ele teve de pagar para poder nos oferecer perdão. Nós, que desde a primeira infância aprendemos a gritar "isso não é justo", muitas vezes não pensamos no preço que Jesus teve de pagar por tomar sobre si os nossos pecados. Realmente não foi justo. Jesus não teve pecado algum. Ele assumiu o castigo por nossos pecados e por todos os pecados do mundo. E ele o fez porque sabia que nós jamais seríamos capazes de pagar por eles. Aceitar o perdão do Senhor e oferecer o mesmo perdão aos outros é a chave para a nossa restauração. Terceiro, leia o relato de Lucas sobre a crucificação de Jesus. Em Lucas 23, versos 26 a 43, Anote cada insulto e crueldade que Lucas documenta nessa passagem. Quarto, a despeito de todas essas coisas terríveis, qual foi a resposta que Jesus deu aos seus perseguidores? A crucificação é uma das retratações mais terríveis de crueldade e injustiça em toda a Bíblia. Mesmo assim, Jesus ofereceu perdão em meio ao seu sofrimento. Não após ter tempo para processar o que acontecia, não após buscar aconselhamento ou passar por uma terapia de raiva. Na hora da sua maior agonia, Jesus estava dando um exemplo daquilo que era sua missão na Terra: oferecer perdão às pessoas, até mesmo aquelas que não o merecem. Quinto, leia a história do servo sem misericórdia em Mateus 18, versos 23 a 35. Essa história provoca um eco dentro de você? Quantas vezes nós nos encontramos agindo como esse servo, mesmo tendo aceito o perdão de Deus para nós mesmas? Sexto, o que você acha da reação do mestre à falta de piedade do servo? Parece dura demais ou perfeitamente adequada? Sétimo, o que você acha que Deus lhe diria neste momento em relação ao grau de perdão que você concede aos outros? Para aprofundar o tema, em Mateus 18, 35, Jesus diz: Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Por que Jesus diria algo assim? O que Jesus diz em Mateus 18, versos 21 a 22, sobre soltar completamente a ofensa quando perdoamos? E quanto a perdoarmos a nós mesmas? Se fizemos algo a alguém e ele nem existir mais para podermos pedir perdão a ele, como podemos nos reconciliar com aqueles sentimentos e acertar tudo com Deus? E se não pudermos consertar nada, porque aquela pessoa não se importa ou nega ter feito algo errado? O que podemos fazer em relação a esses sentimentos? Para ponderar e orar. Peça a Deus que Ele lhe mostre se você está guardando pensamentos sem perdão em seu coração em relação a alguém, mesmo se essa pessoa for você mesma. Separe alguns instantes agora mesmo para orar por essa pessoa e peça a Deus que Ele lhe ajude a perdoá-la de verdade. Ore pedindo que o Senhor lhe dê o seu amor por essa pessoa com a qual você teve dificuldades. Ore por outra pessoa que você sabe estar lutando e peça que ele ou ela seja capaz de perdoar e aceitar perdão. Joias para guardar. O símbolo desta semana é um lembrete para continuar sempre avançando rumo ao perdão por meio da oração. Essa semana, quando você pedir que Deus revele se você estiver guardando mágoas em relação a alguém, ore de forma decisiva por essa situação. Coloque seu despertador para tocar num horário determinado todos os dias, ou use alguma outra forma de incentivador. E ore pela pessoa que você precisa perdoar. Você se surpreenderá com o que Deus é capaz de fazer.